Olá, meus queridos. Hoje é quinta-feira, dia 19 de julho de 2018. E como estão vocês? Eu tô muito bem, porque eu tô gastando os meus milhões que eu adquiri depois de eu entrar nessa vida de youtuber. Que eu entrei, vocês estão sabendo disso ou não, cara? Vocês estão, né? Porque vocês estão vendo esse negócio agora aqui. É porque vocês estão no canal, e no canal que eu tenho, tá? Entendeu? Ai, cara, que saco, eu nunca consigo fazer o negócio planejado do jeito que eu planejei, sempre começo a falar e tudo vai embora, aí eu não sei mais quem tá falando aqui, cara. Mas é, eu tô fazendo vídeos agora e isso tá causando muita dúvida em muita gente, porque, sei lá, eu sempre achei engraçado esse negócio de ficar fazendo vídeo pro YouTube, sempre me incomodou muito as pessoas que fazem vídeo pro YouTube falando. E eu falava disso aqui no podcast. E aí, começar a fazer vídeo agora causou, sei lá, causou dúvida, causou espanto, causou uma série de sensações de algumas pessoas que vieram falar comigo. Tipo, nossa, cara, você tá fazendo... Pra que que você tá fazendo vídeo? Você quer ficar famoso fazendo vídeo? Qual o seu objetivo fazendo vídeo? Não sei, cara. Qual o objetivo seu na vida? Ninguém sabe de nada nesse mundo. Como é que você quer que eu responda qual é o meu objetivo, cara? Não sei. Eu sei que eu quero fazer alguma coisa, entendeu? Isso é muito agoniante, cara. Porque eu tenho certeza que eu quero fazer alguma coisa. E eu tenho a sensação de que em alguma coisa eu vou conseguir fazer algo bom, entendeu? Não é o podcast, porque não é bom. Não é os vídeos. Não são os vídeos, porque os vídeos não são bons. Mas eu sinto que tem alguma coisa que eu vou criar, que eu vou fazer, que eu vou ter um insight, alguma coisa, e que vai ser algo legal. Não tô dizendo que vai ser algo que vai ser genial, tô dizendo que vai ser algo legal que eu vou gostar, que eu vou falar, tá, agora é isso que a gente vai fazer. E pode ser só uma sensação ilusória que eu tenho, que ah, um dia eu vou ser feliz fazendo, sabe, um trabalho que vai me deixar feliz e que vai me deixar realizado e eu vou conseguir ganhar dinheiro com isso, ao mesmo tempo que eu fico feliz. Talvez seja uma ilusão, a esperança que está dentro de todo ser humano, mas talvez não, porque é uma sensação muito forte. Eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, cara. Eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa. O podcast, será que é? Não sei, eu acho que talvez não, provavelmente não. É fazer vídeo, falando coisas, igual eu tô fazendo? Talvez, provavelmente também não. Mas não interessa. É porque o cara que geralmente me ouve, ele tem a cabeça muito simples. Não tô dizendo que a minha é muito complexa e muito genial, mas o cara que me ouve, geralmente, ele é uma pessoa muito simplória. Muitos, não tô dizendo todos, mas muitos. E aí, ele só consegue enxergar o preto no branco, entendeu? O que tá óbvio ali, jogado, escancarado na cara dele, que é... Ah, Thiago está fazendo vídeos pro YouTube. Aí ele vai, ó, Thiago deve estar querendo virar um YouTuber, um vlogger, e ficar famoso com um vídeo no YouTube. É esse o objetivo dele agora. Mas sei lá, cara, é tão mais complexo que isso. Sem querer soar viado aqui, porque eu já senti que eu tô soando como uma bicha. Mas não é, cara, eu não sei, cara. São poucas as pessoas que têm esse negócio dentro dele, porque a maioria dos caras querem o quê? Estudar, terminar a faculdade, sei lá, ou passar no concurso e trabalhar e ter um salário, ganhar, fazer as coisas que o cara gosta, viajar, sei lá, cara, comprar um videogame, não sei. Mas tem uns fudidos que nascem com os negócios dentro que não sei o que é, cara. Tem gente que chama de arte, ah, esse cara é um artista, não sei, é o cara que tem uma necessidade dentro dele de criar alguma coisa. É uma angústia 24 horas por dia de uma coisa que você tem que botar pra fora e você não sabe o que é, você não sabe como botar pra fora, você não sabe o que você vai botar pra fora, você só sabe que tem algo que quer sair e que você precisa fazer, entendeu? Aí você pega as ferramentas que você tem na sua mão e tenta botar alguma coisa pra fora pra ver se é aquilo que quer sair, mas nunca é. E isso, e essa tentativa de botar essa coisa grandiosa pra fora, mesmo sem saber o que é, são os vídeos e são os podcasts. Só que quando eu boto para fora essas coisas, os vídeos, os podcasts, eu sinto que não é aquela coisa grandiosa que tá dentro para sair ainda. E é uma luta eterna, entendeu? Então, cara, não liguem para esses vídeos que eu tô fazendo, cara. Não entendam isso como ah, o cara agora decidiu que ele vai ser youtuber, ele quer ficar famoso. É claro que se eu botar um negócio, dormir, aí eu boto um vídeo no YouTube, aí eu vou dormir, eu acordo, tem 1 milhão de visualizações, eu vou achar ótimo, é óbvio, não tô dizendo que não vou achar. Mas é. Ah, cara, vocês nunca vão entender do que eu tô falando, vai tomar no cu todo mundo. Que coisa insuportável. Sei lá. Eu não. Eu tenho 25 anos, cara, e tem gente que fica. É porque tudo que você fala, alguém vai te cobrar depois uma coisa que você falou, do cara tem que ser perfeito falando tudo. Aí tem gente, ah, cara, por que você fica se achando velho aí, mas você só tem 25 anos e ainda é novo. Eu sei que eu sou novo, cara. Mas eu me sinto muito velho. E eu me sinto velho desde que eu tenho 15 anos, então não é a idade. Não é a idade. Não é a idade que tá na minha identidade, por exemplo. Na minha carteira de identidade. É outra idade, não é? E eu acho que tem alguma idade, ou mental, ou sei lá, cara, espiritual, psíquica, uma idade que tá. Não é necessariamente a idade de 25 anos, que chega numa determinada idade e você cruza uma linha para sempre, que não dá para voltar atrás, não dá para descruzar a linha. O que eu tô querendo dizer é. Eu não consigo mais. Vou dar um exemplo. Eu não consigo mais jogar videogame. Eu tenho um videogame em casa. Aí tem FIFA, tem Skyrim, tem Guitar Hero. Uns jogos. Mas que eu não consigo mais, cara. São coisas que eu sempre gostei de fazer na minha vida. Mas eu sinto que eu cruzei essa linha e não dá para voltar atrás e não dá pra. Simplesmente gostar. Porque quando você é criança ou adolescente e você bota um jogo e dá, sabe aquela vontade que dá antes de você começar a jogar? Você tá fazendo qualquer coisa, tá comendo, sei lá, você tá fazendo qualquer merda e dá aquela. Você lembra do jogo e você fala: caralho, como seria legal se eu estivesse jogando agora? E aí você vai, liga e joga. E é muito bom essa sensação. Você fica ali horas e horas fazendo um negócio que você quer fazer, que você a vontade surgiu espontaneamente. E eu não consigo mais ter isso. Com quase nada na vida. Com quase nada. Pouquíssimas coisas. Eu ligo o videogame, aí vou no Skyrim. Aí meu personagem que eu tenho há anos já, que o bicho tá forte. Ou então ou então aquela novidade: ah, vou criar um personagem novo, vou jogar de novo e tal. Ah, vou comprar um jogo novo, ah, vou baixar um jogo novo. É 5 minutos e eu desinstalo. Celular, então, cara, eu boto. Porque eu gosto muito de RPG, né, cara? Eu jogo RPG desde que eu tenho 5, 6 anos de idade. Desde a década de 90 eu jogo RPG. E é esse o tanto que eu sou velho. Aí eu boto no Play Store aqui e boto RPG, sei lá, algum nome que vai me levar a algum jogo legal, entendeu? Aí eu vou vendo os jogos que tem, falar, ah, esse é infantil pra caralho. Aí eu acho um que é tipo com aquele visual retrô e que é com os elementos de RPG de tabuleiro, aquelas coisas mais antigas, mais retrô assim. Eu falo, cara, esse deve ser foda. Esse aqui é do caralho. Aí baixo, aí fico no máximo 10 minutos. E esses 10 minutos são forçados ainda. Eu me forçando a continuar porque, ah, cara, vamos ver se vai ficar legal alguma hora. Mas não fica, é só um velho, é só um não velho de idade, cara, porque eu tenho só 25, mas é tipo, é como se fosse. Sabe quando você era criança e você mostra alguma coisa pro seu pai e você força ele? Caralho, essa analogia vai ser foda, malandro, que surgiu na minha cabeça agora do nada. Sabe quando você é uma criança e você tá tipo com um minigame na mão, um Game Boy, sei lá, qualquer um Tamagotchi na mão? Quem lembra de Tamagotchi? Aí vocês não sabem que porra é essa, né? E aí você chega, você tá achando do caralho aquilo, porque você é criança e tem aquela inocência em você de descobrir, de achar do caralho as coisas. E você mostra pro seu pai: pai, olha aqui, não sei o quê. E aqui não tem pai, cara, pula 10 minutos aí do podcast. Mas quem tem pai e já fez isso, continua me ouvindo. E o seu pai pega porque ele gosta de você e ele te fez, ele é obrigado a gostar de você e cuidar de você e ouvir as merdas que você fala, aguentar o saco que é você vivo. Aí ele pega o Game Boy e fala: ah, olha aqui, faz isso aqui. Aí o cara vai e faz porque o menino tá pedindo, entendeu? E aí ele não tá entretido como ele estaria se tivesse passando o jogo do Cruzeiro e Atlético na televisão e ele xingando os jogadores do Atlético, que era o que meu pai fazia quando eu era pequeno. E eu via que ele tava achando aquilo do caralho. E acho que foi por isso que eu comecei a gostar de futebol. E aí tipo, ele pega, porque ele, tá ok, meu filho com videogamezinho, legal, momento com o filho aqui e tal. E ele pega, mas ele não tá achando do caralho. Pegar o Game Boy e ver o que você tá jogando, sei lá, Bomberman. Ah, você tem que botar a bomba aqui e sai, aí você prende o cara fica na bomba, ele explode e tal. E explica pra ele, ele vai e joga 5 minutos, aí ele meio que te devolve assim: ah, toma aqui, filho, tá legal. Ele pode até ter achado um jogo interessante que dá uma noção boa de estratégia pra uma criança que tá aprendendo as coisas da vida ainda. Mas ele nunca vai achar do caralho, tipo, caralho, velho, vou ficar jogando isso aqui o dia inteiro, isso aqui é muito foda. Nunca. Então eu sinto que eu apesar de já não ser uma criança e nem ser um adulto, eu tô numa merda, numa linha que eu acabei de cruzar, eu tô ali. Sei lá. Eu ainda tenho essa criança dentro de mim que quer achar as coisas do caralho. Eu quero achar por exemplo, um jogo. Ou qualquer outra coisa na vida, mas eu tô dando um exemplo de jogo aqui. Eu quero achar algo, algum jogo que me faça achar do caralho, me faça sentir aquela sensação de novo. E eu não perdi essa vontade de achar algo do caralho ainda. Eu quero sentir aquilo que eu senti, aquela empolgação de ficar maravilhado com alguma coisa e querer fazer só aquilo. Jogar futebol na rua, jogar videogame. Sei lá. Sabe, essa vontade de ter algo que me fascina ainda está presente. Só que ao mesmo tempo, quando eu busco as coisas que me fascinavam na infância, hoje em dia, eu não sinto mais nada. Então, dentro de mim, eu tenho a criança e o pai. A criança é o lado que quer se fascinar com alguma coisa. E o pai é o lado meu que já passou dessa linha e que só pega as coisas para agradar a criança. Só que não sente que é do caralho. Eu sinto que outras coisas devem ser do caralho para mim agora. Eu já já vou dizer quais. Entendeu, cara? Então quando aí eu baixo um jogo no celular ou no computador e jogo 5 minutos e não dá mais, não dá mais. Eu sinto que é meu filho tentando me mostrar um jogo para eu tentar sentir o mesmo que ele tá sentindo, a mesma fascinação, e eu não consigo. Aí eu fecho, aí eu falo: cara, não vamos desinstalar ainda, porque pode ser que, né, depois fique legal. Aí no outro dia, vamos abrir aqui. Aí, cara, mais 3 minutos já tá insuportável, já quero devolver o Game Boy pro meu filho, entendeu? E desinstalo. Desinstalo, cara. E eu sinto que esse pai é cada vez mais presente na minha personalidade e cada vez menos o filho tá presente. Cara, que foda isso. Eu nunca tinha parado pra pensar isso. Você vai se tornando homem quando você é menos filho e mais pai. Apesar de que eu não tenho filho, não sou pai. Mas eu estou me tornando muito mais pai do que filho. Eu não sou mais um filho. Quer dizer, eu sou um filho, tecnicamente, porque eu tenho pai. Mas vocês estão entendendo ou não, cara? Tô dizendo a respeito de personalidade. Personalidade. De como você se comporta, como você sente as coisas, como você percebe o mundo. Eu não percebo mais as coisas como um filho, como um menino, como uma pessoa que tá descobrindo as coisas. Eu tô me comportando muito mais como um pai, cara. Que tem preocupações que estão além de coisas fascinantes. São preocupações de coisas ambiciosas, de coisas de realização, de accomplishment. Como é que chama accomplishment? É a realização mesmo, né? É, acho que é. Foda-se. E aí, é uma linha que acabou. Ah, deixa eu ver o que eu tinha anotado aqui, os tópicos que eu tinha anotado no celular, cara. É, cara, essa coisa de cruzar a linha, todo mundo tem essa linha, todo mundo vai cruzar algum dia, cara. Tem uns caras que adiam para sempre, e com 50 anos os caras estão adiando ainda. Sabe, a mãe do cara já tem 80 anos, o cara tá com 50, o cara ainda tá no porão da mãe, jogando World of Warcraft. Mas uma hora você vai ter que. A não ser que você morra, sei lá, cara. Mas uma hora ou outra vai vir naturalmente pra você, cara. Vai, essa linha você vai sentir, caralho, mas tudo que eu fazia tá sem graça agora. Sabe? Ir pra festa, encher a cara. Perdeu, cara, a graça. Eu fiz isso recentemente na Copa do Mundo, esse mês eu fiz isso. Não tô dizendo, entendeu? Que eu não faço, mas eu sabe quando você faz e não dá a mesma coisa, e faz e acha sem graça. Eu acho que é gradativo, cara. Eu acho que eu ainda vou fazer, assim como eu ainda vou jogar alguns jogos na minha vida de RPG ou enfim, mesmo achando ruim, e cada vez eu vou achar pior até o momento que eu não vou jogar mais. É igual festa, é igual sair pra beber. Sei lá, as últimas 20 vezes que eu saí para beber, eu achei uma merda, velho. E no outro dia eu fiquei uma merda também. Eu fiquei assim, caralho, velho. Não é isso, não é a parada mais, entendeu? Isso acabou, cara. Com 17 anos era do caralho. 16 anos, sabe? Aí ligava pro amigo. Tinha um amigo meu que a gente saía junto e bebia. E ele morava no prédio em frente ao meu. Então era, sabe, só atravessar a rua. Era só. Deixa eu. Aí a gente saía, bebia pra caralho, aí voltava pra casa, aí dormia, aí a gente acordava 11 da manhã, sei lá. Chegava em casa tipo 5 da manhã, acordava umas 11, aí descia lá no prédio, no, na calçada aqui, no portão, e ficava aquela empolgação, caralho, eu tô com uma puta ressaca, que foda, não sei o que, sabe aquela coisa, cara? Aquela empolgação de tudo. Pô, ontem foi foda, pô, você bebeu pra caralho, você chegou naquela menina que você não sei o que. Ah, você pegou aquela menina, ah, você tomou um fora daquela. Pô, cheguei também um fora, foi engraçado, ha, ha, ha, ha. Ah, e o fulano de tal que vomitou e não sei o que, foi foda, foi engraçado, cara, não sei o que. Contando os casos, sabe? Do que aconteceu no dia anterior. Isso era muito bom, essa sensação, cara. Mas eu não tenho mais. Agora no outro dia eu acordo e falo, puta que bosta, eu odeio a minha vida, odeio o que eu me tornei, eu odeio as pessoas que eu tava ontem. Sabe, as mulheres que eu conversei, eu não gosto de nenhuma. E tipo. É porque quando você tem 16 anos e bebe, cara, você é meio que só você, você só enxerga você. Você se enxerga meio que como um personagem de um filme, entendeu? Um protagonista, uma pessoa que é importante. E hoje não, cara. Tipo, saio com um amigo, eu. Às vezes eu tô preocupado muito mais com ele e as coisas em volta e briga e a pessoa ficar bêbada, passar mal, ou entendeu, cara? Você não consegue se divertir mesmo tanto porque você não tem tanta inconsequência mais dentro de você. Sei lá, não sei, cara, não sei. Não sei o que tá acontecendo. Mas ao mesmo tempo que é uma merda. Cruzar essa linha onde nada mais é. Nada daquilo que você gostava, você gosta. Mas você consegue gostar. Ao mesmo tempo que é chato e é aterrorizante, porque, por que que eu vou fazer então? Se tudo que eu gostava, quando eu vou fazer agora, eu não gosto mais. Ao mesmo tempo que é essa sensação ruim, é uma sensação boa porque é um outro mundo. Te tiram de um mundo e te botam em outro, que você não conhece nada. Aí você é nesse mundo novo. Com essa percepção nova, você tenta fazer as coisas antigamente, só que você já tá em outro mundo, cara. Aquelas coisas antigas não fazem mais sentido. Agora você vai ter que descobrir as coisas desse mundo novo. E o Thiago fazendo vídeo pro YouTube e fazendo vlog é esse cara nesse mundo novo que não conhece nada desse mundo novo e tentando se adaptar a esse mundo novo. Não é uma coisa tão simplória e idiota igual vocês estão achando que é. Ah, Thiago decidiu que quer ser youtuber e tá fazendo vídeo. Não é, cara? Que coisa chata. Quando eu comecei a fazer isso, esse podcast, cara, eu que não tinha nenhum ouvinte, tinha dois caras que eu vi isso aqui. Eu juro que eu pensava, ah, cara, vou começar a falar as coisas e eu vou atrair pessoas parecidas comigo, que estão com as mesmas angústias, que estão com as mesmas, sabe, os meus problemas. Mas eu, aí, cara, hoje em dia, vai fazer 3 anos de podcast mês que vem, 3 anos, cara, 3 anos. E eu percebo que esses caras que eu queria atrair, que eu achei que seria meu público, é 0,5%. Cada 200 pessoas tem um cara. A maioria é cara que achou ou alguma coisa interessante, ou algo que eu falei inteligente, ou achou algo engraçado do que eu falei. Sabe, não é a essência mesmo que eu queria atrair, não é isso. Aí eu tô abrindo meu cérebro aqui, tentando jogar para fora alguma coisa que nem eu entendo o que é. E os caras só conseguem enxergar o que tá lá na cara, um vídeo no YouTube. Ah, virou vlog. Ou então, ah, você fica falando diferente quando você tá fazendo vlog. É claro, cara. É claro, não sou eu ali. É um cara que eu nem sei quem é. Eu queria saber, mas eu não sei. É lógico que não vai ser a minha voz normal. É lógico que vai parecer que eu tô forçando uma coisa. É óbvio, porque eu estou forçando aquilo, não sou eu. Eu acordo com essa coisa, ao mesmo tempo que é uma coisa que é muito grande dentro de mim, que eu tenho que botar para fora, é um vazio também muito grande. As duas coisas, é um vazio e é um infinito. É isso que é a confusão, cara. Ou é um vazio infinito, sei lá, ou é tão infinito, quer dizer, não existe tão infinito, só infinito. Ou é um infinito que justamente por ser infinito traz a sensação de vazio. Não sei. Eu acordo com isso. E simplesmente vem frases, ideias e coisas na minha cabeça. Eu começo a escrever essas ideias, essas frases, essas falas, esses textos. E depois só me resta ligar a câmera do meu celular e falar o que eu acordei pensando, cara, a gravar esse texto. Porque eu sinto que o que está saindo de dentro de mim eu tenho que realizar para eu subir um degrau, entendeu? Se essas coisas ficarem saindo de dentro de mim e eu não realizar nada disso nunca, pegar e concretizar, sabe, um vídeo com aquilo que eu pensei, eu não vou subir de patamar nunca. É um medo que eu tenho, talvez eu esteja errado, talvez, mas eu estou tentando, não sei. O último texto que eu fiz falando de balada, de festa e tal, do mundo animal nas baladas. É uma coisa que eu acordei com aquilo na cabeça. Eu não falei, tá, agora eu vou criar um vídeo pro YouTube, entendeu, cara? Eu acordei, eu levantei, fui no banheiro, já começou a vir várias coisas. Aí eu peguei o celular, abri o Telegram, e o Telegram tem um chat que é o Saved Messages, que é mensagens salvas, que você pode escrever qualquer lembrete ali e enviar, como se fosse um chat com você mesmo. São só lembretes, você bota ali qualquer coisa. E aí eu comecei, aí eu fui na cozinha, aí fiz um café, e enquanto eu tava fazendo café e fervendo a água, vinha mais coisa, e uma coisa complementando a outra. Aí eu tava já no final, aí vinha uma ideia pro início de vídeo, pra primeira frase do vídeo, ah, você que não sei o que, não sei o que. Aí eu escrevia, aí vinha uma ideia, tipo, quem viu o vídeo aí, não sei, vai entender, mas quem não viu não vai entender. Aí vinha a ideia, tipo, ah, mulheres fígado de boi, eu achei engraçado aquilo. É porque é nojento, é barato, mas dá para comer, entendeu? Sei lá, e aí vai surgindo, vai surgindo, vai surgindo essas coisas, e eu falo, cara, o que que eu vou fazer com isso aqui? É uma angústia, porque eu não queria pensar aquilo, mas aquilo vai surgindo, as ideias, e aí eu vou escrevendo. E depois eu falo, o que que eu faço com isso, cara? Eu deleto, eu posto num blog, eu gravo. Sei lá, tem um celular aqui com uma câmera. Vamos gravar isso. Aí eu boto um pedestal, que é uma puta gambiarra que eu fiz. Um tripé. Que não é um tripé. É um pedestal que eu uso pra gravar podcast, mas que dá pra encaixar o celular no negócio ali, que ele fica preso e fica como se fosse um tripé. E aí eu me gravo falando essas coisas que eu pensei. Porque. Ah, é foda, é foda, é foda isso, é foda. É de fuder a cabeça. Eu sei, cara, que não é. Aí os caras ficam comentando: ah, você não tá sendo você mesmo no vídeo, você não tá falando diferente. Cara, faz um exercício de humildade aí na sua casa. Faz. Pega o seu celular. Bota a câmera em você mesmo, se filmando. E começa a falar qualquer coisa, cara. Começa a tentar falar qualquer coisa e vê se vai sair você mesmo. Ou se vai sair um outro cara que você nem conhece, nem sabe por que que você tá falando assim. Nós, seres humanos, cada ser humano é muitas pessoas dentro dele e ele não sabe disso. A pessoa que você acha que você é só a que tá há mais tempo sendo a máscara principal, entendeu? Mas a gente não é só isso, cara. E a prova é essa. Quando eu começo a gravar, eu não consigo falar do jeito que eu tô falando aqui com vocês. Talvez por medo de me sentir uma farsa total fazendo aquele vídeo, eu crio essa defesa e gravo o vídeo com uma máscara de outra pessoa que não sou eu, porque se der errado, não foi eu, entendeu? Eu não vou me sentir uma farsa tão grande. Isso inconsciente, porque se eu gravar o vídeo com o texto que eu escrevi sendo eu mesmo, e depois eu ver que ficou ruim, eu vou falar, pô, o cara que eu sou, a minha essência é uma mentira. Então deve ser isso, cara, meu inconsciente tentando me proteger. E aí quando eu vou gravar o vídeo, eu automaticamente mudo e viro outra pessoa e falo como outra pessoa. Porque senão vai me machucar muito, talvez. Se eu ver que tá, é muito ruim, a coisa que eu tô criando é muito ruim. E conscientemente eu sei, cara, é muito ruim, é bobo, é sem graça, as piadinhas ali, as punchlines fraquíssimas. Não é para ser humor aquilo, é só um negócio que tá saindo, cara. Tá saindo. Então é a paciência que eu peço para vocês. Não, não precisa achar que vai virar vlogger aí, vai virar youtuber, ele tá querendo, tá forçando ser youtuber para ganhar visualização. Cara, tenha paciência, não é isso. Tenha paciência com um cara que não sabe nem quem ele é mais. Que tá num mundo completamente novo, dentro da cabeça dele, e não sabe como agir dentro desse mundo. Assim como eu não consigo mais, que eu perdi a capacidade de me entreter com o jogo, com coisa que eu gostava antes, eu tô sentindo que outras capacidades estão surgindo dentro de mim. E capacidades que podem me levar longe. Que podem me levar a ser alguém realizado e que simplesmente faz uma coisa que flui de dentro para fora e que ele ama fazer aquilo, que traz uma paz de espírito, uma plenitude que nenhuma outra coisa traz. Eu tô sentindo que eu posso chegar a começar a entrar nesse caminho, entendeu? Eu tô dando com a cara na parede. Sabe, testada na parede, procurando uma hora que eu vou dar uma testada em um fundo falso e a parede vai abrir um caminho para mim. Mas enquanto eu não acho esse caminho, eu vou ter que dar muito testada em parede que vai ser uma, sabe, só vai ser uma testada que vai doer e vai ser ruim, vai ser chato. E isso são os vídeos, tentativa de coisas que eu não sei o que são. Ah, que coisa insuportável que é tentar falar disso e não conseguir, cara. Eu só consigo pensar em trabalho, não em trabalho de como você provavelmente enxerga a palavra trabalho, de acordar, ir para o emprego, ficar 8 horas, sair. Não, cara, eu penso em trabalho. Eu não estou dizendo a palavra trabalho, eu quero dizer criação, criar alguma coisa, cara. Do zero, uma coisa que saiu da minha cabeça, eu lapidei, eu fui o crivo de, sabe, julgar que se aquilo vai ser bom ou não. Eu lapidei o que eu achava ruim, eu fui incrementando outras coisas para melhorar, para achar bom. E eu fiz uma coisa, uma obra, sabe? E joguei pro público. Então, esses vídeos, só para terminar, esses vídeos São eu que quero virar um, digamos, eu quero virar um espadachim um dia na minha vida, um cara que pega uma katana e consegue lutar com 10 caras ao mesmo tempo e matar todos. Só que no momento eu sou só uma criancinha com uma espada de madeira na mão batendo num espantalho, entendeu? Isso é os meus vídeos no YouTube que eu tô fazendo agora. Uma criança com uma espada de madeira na mão treinando, brincando de lutar, entendeu? É eu tentando pegar as ideias que fluem da minha cabeça, lapidá-las, botar do jeito mais coerente possível, mais engraçado possível, mais inteligente possível, mais divertido possível, mais, sabe, aquela coisa que te dá um, que você gosta de ver, quando você vê, você fala, pô, interessante, sabe? E botar do jeito mais apresentável possível. Até as coisas que são zoadas no vídeo, tipo a edição, a música de vinheta que é um lixo, a edição que nem existe, que é só, sabe? As legendas que ficam na tela, que eu boto algumas coisas escritas, eu tento usar os efeitos mais podres possível. Até isso é pensado de uma maneira que vai ficar engraçado de propósito, entendeu? E aí os vídeos são uma forma disso, de eu treinar esse processo criativo, de a ideia vem na sua cabeça, você bota ela no papel, escreve tudo, vai vendo o que que é realmente bom e o que que veio de a mais na sua cabeça, sabe? Sabe o que veio sobrando em excesso de ideia? Você corta esses excessos, você reorganiza aquelas coisas numa ordem que vai ficar o mais interessante possível. E quando tá tudo pronto, você grava aquilo de uma maneira que você consegue gravar e edita e bota ali para as pessoas verem essa pequena escultura que você tentou fazer. É óbvio que o cara que nunca foi escultor, o cara quer ser escultor, mas ele nunca fez na vida. Aí ele pega um martelo e aquela coisinha de metal que ele encosta na pedra e bate o martelo em cima para ir esculpindo. Você acha que o cara vai fazer uma puta escultura na primeira vez? Vai sair uma merda, cara. Mas o que que ele tá exercitando ali? Ele tá botando pra fora o que tem dentro dele. E ele tá acima disso. Ele tá tentando botar em prática exatamente o que ele pensou. Exatamente o que tá dentro dele. Exatamente o que ele imaginava que ia ser. Mas como ele não tem a técnica para isso, ele pensou em uma coisa, mas vai sair outra, vai sair talvez 1% parecido com o que ele queria fazer. Talvez em 1 centímetro quadrado ali da escultura ele acertou perfeito. Talvez em 1 segundo de vídeo, em uma frase do vídeo, eu tenha acertado um caminho, eu tenha achado um pedacinho de um caminho que eu posso seguir por ele e continuar melhorando naquele sentido pequeno, entendeu? Mas não sei, cara. Eu não sei. É tudo muito bizarro. É o que eu tava falando. Ao mesmo tempo que é um negócio muito desesperador e assustador, é bom porque eu achava que era só essa merda. Era só aquele mundo. E eu agora fui jogado num outro mundo. Sem saber nada sobre ele. Então dá medo, porque eu não sei nada. E tudo que eu faço parece ruim. E é ruim, porque eu sou só a criança com a espadinha de madeira na mão que quer virar um espadachim de verdade um dia. Um samurai. Então, por esse ponto de vista, é ruim. Mas é bom porque eu tenho um mundo inteiro agora para descobrir e para conquistar e para. Entendeu? Pra subir uma escada enorme que eu achei que já tinha acabado, tem outra que é 30 vezes maior do que a primeira que eu já subi, que é da infância, e agora tem outra na minha frente que é muito maior e muito mais difícil, os degraus são gigantes. E eu não faço a menor ideia de como subir, mas eu só consigo pensar nisso, cara. Trabalho, pegar processo criativo, pegar as coisas, lapidar, transformar em outra. Sabe, uma alquimia, transformar na coisa mais lapidada que eu consigo. Sabe? Só consigo pensar como eu vou subir esses degraus do sucesso, da realização. E quando eu digo sucesso, não é fama, cara. Sucesso é fazer uma obra, uma escultura, entregar ela para o meu público e eu ter a certeza de que aquilo é exatamente o que eu queria ter feito. Sem nenhuma coisa. E isso é inalcançável. Talvez, sei lá, talvez o Charles Chaplin alcançou isso na vida. Talvez uma, duas pessoas na história alcançaram isso plenamente. Eu nunca vou alcançar, mas é uma busca, é que a graça está na busca, entendeu? Então, sei lá, cara, ou eu vou conseguir subir esses degraus e ir melhorando e um dia conseguir empunhar uma katana. Kataná, como é que chama? Qual é a entonação dessa palavra? Não sei. Ou se eu vou ser um perdedor para sempre. É só isso que eu tô tentando descobrir, cara. E é óbvio que é 99% de chance de eu ser um perdedor para sempre. Eu sei disso. Mas eu tô aqui, cara. Eu tô passando por essa existência, assim como você que tá me ouvindo, num curto espaço de tempo de alguns poucos anos, sei lá, 80. E nesse pequeno momento que eu tô existindo, que eu tô vivendo, que eu tô conseguindo falar e mexer os dedos e o coração batendo, sabe? Já passaram bilhões de anos na história do universo, 14 bilhões, e vão passar ainda centenas de bilhões. E eu tô aqui só agora, cara. De 1993 a não sei qual ano. 80 anos a mais. Então, cara, é agora. É agora, eu tenho só agora. Então, apesar de ser muito chato viver, às vezes, a maioria das vezes é muito chato viver e é melhor não estar vivendo do que estar vivendo. A gente tem algum momento que a gente consegue sentir algo maior dentro da gente e a gente consegue botar pra fora. Mesmo que de maneira rudimentar e tosca, como vocês veem no vídeo, sem graça, essa coisa tem a capacidade de evoluir. E a gente pode treinar para tentar evoluir isso até um ponto que vai ser satisfatório de verdade. E vai ser sucesso. Vai ser uma coisa recompensadora. Então, cara, agora é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Não sei se é vídeo, não sei se é podcast, não sei se é nada. Não sei se é compondo música, talvez. Não sei se é. Sei lá, cara. Pode ser tudo, pode ser qualquer coisa. Desde que cumpra a função de tirar dentro de mim o que tá dentro de mim querendo sair. Pode ser qualquer coisa. O vlog, os vídeos pro YouTube, é só uma coisa que eu tô experimentando. Pode ser isso, pode não ser, provavelmente não é. Mas vai saber. E eu tenho algum dinheiro guardado na minha conta, na minha poupança, que eu tenho já há bastante tempo. E eu falei, cara, eu não faço porra nenhuma com isso. O que que eu vou fazer, cara? Comprar um carro pra ficar, sei lá, sabe? Tendo que andar, botar gasolina, dá problema, o cara tem que consertar. Ah, porque pra pegar mulher, carro é mais fácil. Foda-se, cara. Eu não gosto de mulher, cara. Sinceramente, eu não gosto de mulher. Tá, meu pau fica duro e ele me obriga a transar com elas de vez ou outra, mas eu não gosto de mulher enquanto ideia racional, eu não gosto de mulher, cara. Enquanto pensamento filosófico, eu não gosto de mulher. Não me ligo, cara. Não ligo, não ligo. Eu acho que elas não merecem ser agradadas com um carro, sabe? Uma mulher que não tem um carro, ela não tem que andar de carro porque ela vai dar pra um cara que tem carro. Eu acho isso a coisa mais brega. Escrota do mundo de verdade. É um mau gosto enorme, cara. Cara, é um puta de um mau gosto. É uma coisa assim de debilóide, o cara que, ah, vou comprar um carro porque aí eu vou entrar no Tinder e chamar a mulher, e aí eu vou levar a mulher no meu carro e aí eu vou ter mais chance de comer a mulher. Sabe, o cara que tá nessa pra mim. Sacou, velho? É o pior que ele podia ser, ele tá sendo, bicho. É o mais raso, o mais escroto, o mais lixo que ele poderia ser, ele tá sendo. Eu não quero ser esse cara nunca. Eu falei, ah, cara, eu vou fazer o que com esse dinheiro, cara? Sei lá, juntar, comprar uma casa. Minha família já tem casa. Mais de uma, inclusive. O que que eu fiz? Eu pra não ter que ficar passando raiva, cara, com equipamentos ruins. Computador é uma bosta, meu notebook, sabe? Não aguenta nada, cara. Não aguenta nada. Eu edito os vídeos no Movie Maker, no Windows Movie Maker, e direto cada 5 minutos o Windows Movie Maker, eu tenho que fazer cada alteração que eu faço no vídeo, cada corte, eu tenho que salvar o projeto. Porque em 5 minutos vai ficar não respondendo e eu vou perder o arquivo todo. Aí eu tenho que ficar salvando, a cada 5 minutos trava. Aí se ficar tipo 2 horas ligado o computador, já esquenta um ponto que não dá pra usar, que ele trava tudo, aí tem que reiniciar, tem que desligar. Sabe, e eu falo, não quero, cara, essas coisas, esses empecilhos, essas pedras no caminho, que é computador ruim, é microfone que tá com mau contato, qualidade de microfone ruim, qualidade de áudio ruim. Todas essas coisas atrapalham o processo criativo que eu tô tentando implementar na minha mente diariamente. Então eu vou cortar essas coisas no meu caminho. Então eu comprei várias coisas, não chegaram ainda, vão chegar, sei lá, em uma semana, 10 dias, 15 dias, não sei. Depende do tempo que o cara demorar para o caminhoneiro, entendeu? O correio entregar na minha casa. Mas eu comprei um computador bom, um desktop, no, foda-se notebook. Ah, porque notebook você pode levar para qualquer lugar. Quem se importa, cara? Quem se importa? Se eu quiser levar meu computador, eu levo meu computador pra algum lugar nas costas. Eu sempre tive notebook a vida inteira e nunca levei ele pra lugar nenhum. Nunca precisei levar ele pra lugar nenhum. Ah, fazer um trabalho na casa de um amigo. Porra, é só usar o notebook do amigo que já tá lá na casa dele. Não precisa. E eu não tô na faculdade mais. Então, só nessas ocasiões banais que eu precisei levar notebook a algum lugar. Então, eu comprei um computador. Que não é a maior máquina do mundo. Foi um gabinete que custou 3 mil reais. Mas que ele vai, um notebook de 3 mil reais não seria tão bom quanto esse gabinete de 3 mil reais. E ele vai conseguir me servir nas coisas que eu preciso. Que é editar vídeo. Eu não vou usar nenhuma coisa. Sabe, não vou editar vídeo em 4K. Que precisa de um puta computador. É um vídeo em HD só. Então esse computador vai conseguir me servir. Porque ele tem placa de vídeo boa. Ele tem processador bom, quer dizer, não é aquela coisa. É um i5 e tal. Eu não entendo nada de computador. O problema é esse, cara. Eu não entendo absolutamente nada. Aí um amigo meu que entende de computador fala, não, mas isso de i5 e i7 não é garantia de nada, porque tem i5 que pode ser melhor que um i7, depende de não sei o quê. Aí eu fiquei, ah, cara, então tá. Aí um cara que é um ouvinte que tá no grupo do Telegram meu aqui do podcast me indicou esse computador, até agradeço, Pedro, obrigado aí, cara. E comprei um monitor grande, não é grande, mas de 26 polegadas, um monitor bom também, que eu vou poder fazer, sabe, não vai me dar um incômodo de uma telinha pequena, que eu não enxergo mal, cara, eu uso óculos, então um monitor grande com uma definição boa. Comprei um microfone de quase 2 pau, que é um microfone profissional. Comprei uma interface, que é um negócio que eu vou ligar o microfone nela, e ela vai ser ligada ao computador pra ela conseguir meio que, pra quem não entende muito bem, explicando de maneira grosseira, ela vai como se fosse traduzir o som que sai do microfone e manter a qualidade dele e passar para o computador com a qualidade boa. Então vai, os áudios dos vídeos vão ficar melhores, os podcasts vão ficar melhores, a edição do vídeo vai ficar melhor. Então não são coisas que vão me deixar bom, porque a qualidade está dentro da pessoa. Ou a falta da qualidade, que no meu caso, tá dentro da pessoa. Não é o equipamento que vai te deixar bom, mas são empecilhos que você vai tirar do caminho. São coisas incômodas que você vai tirar do caminho. E vai conseguir deixar só a criatividade fluir. Sabe? Porque a criatividade precisa de ferramentas. É igual o cara tentar esculpir um mármore com um pedaço de madeira. Ele vai ficar batendo a madeira no mármore e não vai quebrar nunca. Ele nunca vai conseguir esculpir aquilo. Por mais talento que ele tenha. É igual eu comprar um Nokia 1100 e tentar fazer vlog. Eu posso ser o maior talento do planeta, mas o celular não tem câmera. Então, o que eu vou fazer? Entendeu? Então, são só ajustes técnicos de equipamento que eu tô fazendo. E eu tô gastando dinheiro pra caceta com isso. Sei lá quantos mil reais eu gastei, cara. Mas foram muitos. Em uma semana, deu a louca. Eu não tô ligando, cara. Sabe? Nesse curto período de tempo que a gente existe, e que existe civilização, e que existe dinheiro, há quanto tempo existe dinheiro, cara? Moeda? Não sei, há 1.000 anos? Não sei, cara. Mas vamos chutar que é 1.000 anos. É mais, né, cara? Porque em Roma já tinha moeda. Vamos chutar 5.000 anos. O que é 5.000 anos? Perto de 14 bilhões de anos, cara. Você tem noção do que são 5 mil anos? Agora, eu te perguntar outra pergunta. Você tem noção do que são 100 mil anos? Na linha do tempo da existência das coisas? E 500 mil? E 1 milhão? E 1 bilhão? Cara, você consegue parar pra pensar no que é isso? E 14 bilhões? Então é esse o tempo que as coisas estão por aí. E há 5 mil existe um negócio chamado dinheiro. E eu, por acaso, tenho um pouco disso guardado. E se for pra ficar, mesmo que de uma maneira ilusória, mais perto do meu sonho, que é ser alguém na vida um dia, eu vou gastar esse dinheiro. Porque ele não é nada, ele é só uma ideia e um pedaço de papel, cara. Ele é só um número. Ele é só uma ideia que a gente acredita que ele vale, e ele vale. E eu tenho um pouco dessa ilusão guardada no banco e eu... Entendeu, cara? Se isso vai me deixar pelo menos um centímetro mais perto do que eu quero chegar, se é isso que eu tenho que fazer pra ficar um pouquinho mais perto, eu vou usar isso. Vou gastar. Não vou ficar gastando, juntando, cara. Foda-se. Ganho mais depois. Já ganhei tudo. Já não ganhei esse dinheiro que eu tenho. Foi eu que ganhei. Com o meu trabalho, com a minha competência. Eu vou gastar pra conseguir chegar mais longe. Sei lá, se eu tô fazendo uma burrada. Aí os caras, velho... Eu vou até procurar aqui, cara. Eu vou até procurar. Me incomodou profundamente uma mensagem que eu recebi de um cara. Deixa eu ver, cara. Puta que pariu. Quem foi? Foi quem? Foi quem? Foi quem que falou? Ah, já sei onde é que eu vou achar. Tá no grupo aqui. Vamos ver. Puta que pariu. É um cara que falou um negócio que me incomodou muito, cara. Que é o típico cara. Você lembra que eu tava falando que a maioria dos caras que me ouvem são esses caras meio simples, assim, que meio que não pensam tão profundamente nas coisas. Ah, tá. Eu tenho um grupo no Facebook do meu podcast, pra quem não sabe. Chama-se Cagando e Andando Podcast, grupo. E aí eu tô procurando, cara. Tô procurando. Caralho. Ah, tá. Aqui o cara comentando. Achei. Eu fiz um post no grupo falando que eu comprei essas coisas. Pra, sei lá, cara. Pra dar asas às coisas que estão dentro de mim. Pra as coisas conseguirem voar um pouco mais alto. Aí o cara botou assim... Dando passos maior que a perna... Olha o português do cara também, é foda, velho. Dando passos maior que a perna é um sinal de desespero. Se não der certo, já imagino o que você vai fazer. Olha o tipo de cara que tem a mentalidade de um parasita e nem sabe disso. Sabe, qualquer um que tá tentando sair do rebanho e se agarrar a algo maior e sair daquele bueiro... O cara segura na sua perna por baixo e te puxa sem perceber. Porque é a mentalidade do cara. É foda, cara. É foda. É foda. Ninguém entende nada. Ninguém entende nada, cara. Aí os caras ficaram zoando, cagando dinheiro. O cara é kamikaze. Mas você não tá desempregado, mano? Caralho, o maluco é kamikaze. Um cara comentou aqui. Puta vergonha de ter esses caras como ouvinte meu, entendeu? Não era pra esses caras tá me ouvindo, cara. Não é pra essas pessoas que eu tô fazendo, essas pessoas nunca vão entender nada. Esses caras estão aqui, sabe pelo quê? Que às vezes eu faço um podcast xingando o carnaval só tem burro e não sei o quê, e de animal e tal, e eu odeio tudo e tal. Quando eu faço aquelas coisas mais revoltadas, mais simples, não é uma filosofia, não é uma coisa que precisa estar num certo estado mental pra conseguir entender. É só por isso que esses caras estão aqui. Não deviam estar, cara. Aí o legal, cara. Justo agora que eu pensei que você iria investir pesado na sua carreira de youtuber. Puta. É foda, brother. Vamos ver quanto tempo tem. Já tem bastante tempo. Vou falar qualquer merda aqui agora, cara. Qualquer merda. Eu acho que tá bom também, né? Falei pra caralho do mesmo assunto já quase uma hora já. E eu percebo que as coisas estão mudando, cara. Quando eu sinto um prazer pela ordem das coisas, em arrumar minha casa, em lavar a louça, que eu sempre odiei, eu tô tendo um prazer nisso agora, em cozinhar, em preparar comida pra uma semana inteira e deixar congelado já as porções. Um prazer pela organização, entendeu? Em planejar, ó, vou gravar esse vídeo tal hora, depois eu edito tal hora, eu vou não sei o quê. Amanhã, quando eu acordar, eu vou escrever algum texto para outro vídeo. Eu vou terminar de editar um podcast que eu tava fazendo. Ou vou, sabe? Ou vou no banco fazer o que eu tenho que fazer. Ou vou na rua fazer o que eu tinha que fazer. E no chegar no outro dia, você cumprir exatamente o que você planejou. Essas coisas que eu nunca tive prazer em fazer, eu tô começando a ter. Então, eu tô num período de muita mudança, que eu não sei quem eu sou mais. Eu não sei o que eu quero fazer. Eu não sei o que eu posso fazer, o que eu consigo, o que eu tenho talento pra fazer. Eu sei que tem algo que tá dentro de mim que quer sair. E eu tô buscando tirar. Só isso. Não é que eu virei youtuber. Não é que eu... Sei lá, cara. Eu sei lá o que passa na cabeça dessas pessoas. Mas enfim, era isso que eu tinha pra dizer. Me sigam aí, cara. Rede social, Twitter, Instagram. Meu Instagram é Thiago Carvalho. O número 1, Thiago Carvalho. Página do Facebook, que é Cagando, só que o último O do final é um 0 em vez de ser um O. Tem um grupo também, que você consegue achar o grupo através da página do Facebook, que tá lá meio que conectado, não sei como é que funciona esse negócio direito. Só um recado último aqui, cara, que eu queria dar pra todo mundo. A administração da página do Facebook não é minha conta mais. Tem um cara que se ofereceu pra fazer isso pra mim, que nem, não tô pagando nada, é só um cara que deve gostar de mim, deve se interessar pelo que eu faço, deve querer contribuir pra minha evolução, sei lá. Que tá pegando trechos de podcasts, trechos que ele acha interessante, eu nem tenho participação na decisão de qual trecho que vai ser decidido. Uns trechos pequenos, tem uns um pouco maiores, que ele seleciona esses trechos, ele coloca um vídeo, algum vídeo por cima que vai ilustrar o que eu tô dizendo nesse trecho. E ele tá botando no YouTube, e agora eu botei ele administrador da página do Facebook. Então ele vai botar esses trechos na página do Facebook também. Pra ficar mais acessível, porque o Facebook hoje em dia dá mais visualização do que o YouTube. O Facebook dá muito mais visualização e o Facebook espalha muito rápido por causa do compartilhar, entendeu? Então, por exemplo, esse vídeo que eu fiz, o último agora, do mundo animal nas baladas, ele é um vídeo que muita gente vai... Muita gente, tipo, esses caras da Real, esses caras de... Pickup artist, sabe? Pua, como é que fala essa porra? Não sei. Men going their own way. Essas coisas. Esses caras vão se identificar provavelmente com esses vídeos. Então não tô cobrando nada de vocês, entendeu? Só tô dizendo que é uma maneira. Aí eu, em vez de postar só no YouTube, eu postei esse vídeo no Facebook também. Então vocês que têm contato com esses caras, Men Going the Wrong Way, Real, essas coisas assim, fórum de não sei o que, de falar de mulher, de boate, que balada não presta. Porque eu falei algumas coisas sobre boate. Tá na mão de vocês, cara, de pegar essas coisas, compartilhar no Facebook, compartilhar em algum grupo que fala sobre isso. É muito mais fácil disseminar essas coisas pelo Facebook. Então, sei lá, cara, um pedido que eu faço aqui. Gostou? Compartilha no Facebook, é muito mais importante do que só pegar o link do YouTube e jogar no Facebook, entendeu? Compartilha o vídeo que eu postei no Facebook, entendeu? É muito mais fácil de espalhar, muito melhor. Então, esse cara que tá fazendo isso por mim, O canal no YouTube que ele tá botando os vídeos, os trechos, chama Cago Yando Cuts. Cuts é C-U-T-S. Então bota aí Cago Yando Cuts. Que você vai achar no YouTube. E agora ele vai botar esses trechos, não só no YouTube, mas na página do Facebook também. Então, aí vamos supor que o trecho fala de carnaval. Aí você tem uma, sei lá, uma pessoa, um grupo que tem a ver com isso, mais ou menos, entendeu? Aí você vai e compartilha com aquilo. Só pra espalhar mais, cara. Só pra dar um empurrãozinho a mais. Não vai te custar nada, vai te custar 2 cliques. Agora, eu entendo também os caras que falam, ah, bicho, mas eu tenho família no meu Facebook, eu vou passar vergonha se eu botar um vídeo seu no meu, se eu compartilhar um vídeo seu, tu não vai achar que eu sou doente. Nesse caso, beleza, cara, não, não, é óbvio que isso, que eu tô ciente que isso é um fato. Mas, sei lá, quem puder e achar que deve, cara, seria muito foda se vocês fizessem isso. Então é isso, cara, acessem a página do Facebook e não esquece de compartilhar quando eu postar alguma coisa lá no Facebook. Porque ajuda pra caralho. Muito mais do que curtir ou comentar, compartilhar ajuda pra caralho. Mas é isso que eu tinha pra falar. Cago e ando cuts é o coisa. Vamos ver se tem e-mail aqui, dá uma lida. Vocês lembram que no último podcast eu falei uma dica pra... Não sei se foi no último ou penúltimo. Uma dica pra... Pra quem quer ser menos tímido com mulher. Então, aí o cara respondeu aqui, peraí. Pra quem não escutou o último podcast, tá? Eu falei que o cara perguntou como é que fazia pra ele ser menos tímido e mais cara de pau com mulher. Aí eu falei que era só ele fazer um exercício de imaginação. Ele imaginar essa mulher que ele acha muito linda, que ele tem vergonha de conversar com ela. Imaginar ela 20 anos mais velha e 20 quilos mais gorda. E dançando a música Se Você É Jovem Ainda, do Chaves. E aí eu falei para as pessoas fazerem isso e para ver o resultado. Para me mandar no meu e-mail, que é thiago.cagoyando@gmail.com. Repetindo, thiago.cagoyando@gmail.com, para me mandarem o resultado desse exercício de imaginação. E o cara mandou. Aí ele mandou aqui: Olá, Thiago, eu fiz o que você falou no seu último podcast. Imaginei minha amiga que eu quero ficar, só que versão gorda e feia, pelancuda, e agora toda vez que eu olho pra ela, eu começo a rir. Me ajuda. Tá vendo? Funcionou. É muito melhor você olhar pra uma coisa e achar graça do que olhar pra uma coisa e se sentir um merda, impotente, incapaz de fazer qualquer coisa. Tá, mais um e-mail aqui. Vamos ver, vamos selecionar um aqui. Tá, vamos ver. Oi, Thiago, quem quer entrar... Não, oi, Thiago, quem entrar no seu grupo do Face tem que sair do grupo do podcast Saco Cheio, né? Sim, essa regra é zoeira ou é de verdade mesmo? É de verdade mesmo. Se for de verdade, o... Aí ele botou o nome de um cara. O fulano de tal, aquele brasileiro que mora nos EUA... Está no grupo do Petri ainda. KKKK. Abraços. Eu já providenciei. Já tirei do grupo. E por que que eu... E qual o porquê dessa regra? Por que dessa regra? Hein? Você me pergunta. Por que que quem tá no grupo do Saco Cheio Podcast não pode entrar no seu grupo do Facebook? Bom. Porque eu acho que aquele grupo... contribui pro cara piorar. O cara já entra um merda, o cara já entra otaku, o cara já entra frouxo, beta, gordo. E aquele grupo contribui pra ele ficar mais, não pra ele ficar menos. E eu acho que um grupo de pessoas que querem se ajudar deve ser um grupo para as pessoas melhorarem. E eu realmente, eu sou um cara tão ingênuo que eu acredito que vocês têm jeito ainda nessa porra de vida. Tem jeito de ficar menos, sabe, menos Zezinho, menos pé rapado, menos Zé Ruela, menos frouxo, menos beta, menos mangina, menos frouxo, menos frango, menos merda. Eu acredito que tudo tem jeito nessa vida. Só que não vai dar, eu não vou perder meu tempo deixando você no mesmo ambiente que eu, se você tá naquele lugar ainda, que vai só te deixar cada vez pior. É só olhar os administradores da página. Os caras que são ADM da página. Uns gordo, com carinha de gay, sabe? Sabe, cara, o que me deixa... Muita coisa me deixa puto, mas o que me deixa muito puto atualmente é cara que, teoricamente, ele não é gay porque ele se apaixona por mulher, apesar de não pegar ninguém. Ele se apaixona por mulher, ele assiste vídeo pornô de mulher. Só que você olha pro rosto do cara, é de um gay, é de um homossexual. O corpo do cara é tipo de quase de uma mulher. É gordinho, é cheio de gordurinha, tem peitinho, tem quadrilzinho de mulher, inchadinho, sabe? A perninha, a bundinha. O cara é todo gordinho, beta, todo frouxo, todo frágil. E esses caras são os administradores do podcast Saco Cheio, do grupo, do Facebook, entendeu? O próprio Petri, que eu tenho contato direto e diário, odeia esses caras. Não conseguiu participar desse grupo, sabe, mais de uma semana, sei lá. E teve que sair, porque o cara não suporta também. Então, assim, é um negócio que beira a insanidade, porque o nome do grupo é Podcast Saco Cheio. Ou seja, o grupo foi criado por causa do podcast do Petri. Por ouvintes do Petri, para falar sobre o podcast do Petri. É pra isso que o grupo existe. E o cara que é a musa inspiradora pra criação do grupo não gosta do grupo e não gosta de ninguém que tá no grupo e não gosta do que é dito e falado no grupo. Então, assim, a existência desse grupo é completamente desnecessária. Pelo contrário, ela é necessário de que esse grupo pare de existir, porque ele é um erro por si só. Entendeu? É só olhar os administradores do grupo que vocês vão ver que eu tô certo. Não tem um cara que é homem. É só cara gordo com cara de viado. E com comportamento de viado. Se você vê o jeito que esses caras escrevem na internet, o jeito que eles se dirigem às outras pessoas, o jeito que eles brigam com as outras pessoas, até o jeito deles xingarem as pessoas e abre aspas, trolarem. Odeio esse termo, mas que essas porra desses caras usam. Então é por isso, cara. Sai daquela merda e entra no meu que vai ser melhor pra você. Enfim, chega disso. Vamos acabar com esse podcast. Agora eu vou ligar a merda do meu notebook ruim pra botar esse podcast no ar. E é pra vocês ouvirem. Então é isso aí. Um grande abraço, pessoal. E sei lá o que eu tô fazendo da minha vida. Até algum dia. Tchau.